todos nós temos problemas, e assim sem exceção de ninguém. Se os pobres sofrem tanto nesta vida, os ricos têm problemas também. Mas quem tem o poder de Deus dominando o seu coração, este tem paz verdadeira, porque o crente tem paz mesmo na aflição. Aqui neste mundo tudo vai se acabar, alegria e tristeza passarão, mas aqueles que servem fielmente ao Senhor para sempre permanecerá. Sofrimentos e mais sofrimentos, homens clamando falta de paz, sem saber que os anseios da vida somente Jesus satisfaz. As angústias em todas as nações assolando de um modo geral, quem crê nas promessas divinas terá o repouso celestial. Aqui neste mundo tudo vai se acabar, alegria e tristeza passarão, mas aqueles que servem fielmente ao Senhor para sempre permanecerão. Meu amigo que está me ouvindo, vem agora Jesus aceitar. Ele entende as fraquezas dos homens e a alma ele pode salvar. Para o sedento, ele é água viva. Para o faminto, ele é o pão. Para todos e qualquer problema, saiba que Jesus é a solução. Aqui neste mundo tudo vai se acabar, alegria e tristeza passarão, mas aqueles que servem fielmente ao Senhor para sempre permanecerão.